Intersom de Curuçá, o empreendimento sonoro feito especialmente pra você. Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. Você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi. Alô, São Caetano! Tamo na área! Quem foi, vai, e agora? Vai, vai. Festival do Abacate! O Whindersson pra galera mandando som! Tamo na área! Pra Dodô! Vai, vai, vai, vai! Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Aqui com a gente, a galera da Boa Vista. Um abraço também, toda essa rapaziada aqui presente com a gente, todo mundo na área. A galera do 51 tá por aqui, meu irmão. O som de Curuçá. Vamos lá, São Caetano! Júnior Show tá feliz com seu paisando, hein, Júnior Show? Vai, vai, vai, vai! Eu intenso em São Caetano! Pressão, pressão, pressão, pressão! Porra, Dondon, deram mole, Dondon. Bora, Martins, meu marido, Martins. Esse Martins quebrou até meu microfone hoje, meu irmão. Até doido. Parceiro Marcelo, obrigado, Marcelo, de você e toda a galera aqui com a gente. Um abraço para vocês aí, da toda a galera aqui no Intersom. Valeu! Contigo tô pensando nela. Não venha com papo de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar com... Com a gente, olhando do Marauá. Um abraço pra vocês, tá aqui no Inter Sul, tá todo mundo na área. Vamos junto! E agora... Arrebentão. Vai sentando sem compromisso.

e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar com nós na favela, e morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Adriane! Seguidora do Inter. Novinha, você é uma flor. Adriane, show, pode crer. E agora? Próximo Caetano! Novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu corpo. Tá vindo, Adriana? Você é especial. Tá vendo o que tu fez com o cara, meu irmão? Tanto que eu te quero. Bora, Júlio Show! Você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Segunda-feira é pizza, meu irmão! Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar com nós na favela. E morro por ela. Novinha, você é uma flor, flor, flor, flor, flor. Lo que dicen en la calle son... Bora, São Caetano! E agora, Caetano! Estamos claro, ya. Gado 51 lá de Boa Vista, tá todo mundo na área! DJ Nation! Intersol. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa' bailar, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Equipe Bebezinha aqui com a gente, com a gente. Meu amigo Alan, meu amigo Léo, Edenilson. Tá todo mundo por aqui, toda a galera. Um abraço pra vocês aí, ó. Vocês aí, ó. Vocês aí, ó. Vocês aí, ó. Vocês aí, ó. Estamos claro, ya. Vai, vai, vai, vai, vai. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le demos gustar. Pero encuéntrale. Parte por parte. Cerrato hoje, viu, Dono? Tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Voy a negar. Voy a negar. Voy a negar. Voy a negar. Voy a negar. Voy a negar. Posso te empurrar. Quem tá solteiro, bota a mão pra cima que eu quero ver aí, ó. Quem vai chegar chapado em casa, bota a mão pra cima que eu quero ver. Eu quero ver. É a pressão, tá começando agora. Interson. Posso. Posso te empurrar. Aqui. Nossa amiga Alice, Matheus, Gabi, Diana, o Anderson, Claudete, a Netinha, a equipe tá demais, quem com a gente tá todo mundo na área. Vai empurrando. Agora o Criciúma de Boa Vista, obrigado, tá toda a galera. Pode crer, meu irmão, tamo junto. Este é o DJ Lola. Vai. Bora, cheguinho, bora pro rock, Thiago. Vai. O gesto da GDA, obrigado, Gerson, você e toda a galera aqui com a gente, ao lado, ao lado. Vai. Ela rebola e eu tô picada. Parceiro Adriano, Mascote de Boa Vista, obrigado, Adriano. Tá aqui ao lado, tá todo mundo na área. E eu tô bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. A aparelhagem mais carismática da região. O arrebento é o Interson. Tentando me esquecer, ela vai pro rock. Só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop. DJ MC Juninho, faz o baile tremer. Tomic e Sinandinho, botando pra moer. Parceiro Batista, o rei do abacate. O Jack Brechete com a gente, obrigado Batista. Nós tamo junto, irmão. Agora! Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como esse mundo não contou que pudesse mudar. Essa abacatada vai servir pro Júnior Show, viu, bicho? Acho graça porque não respira. Semana passada até pro solo ele foi, meu irmão. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão, com a poderosa Super Bis de vida. Meu amigo Marcelo da Ponta, bom Jesus, obrigado Marcelo, tá aqui com a gente, tá todo mundo com a gente, valeu garoto, a gente, valeu garoto, a gente, valeu garoto, gente, valeu garoto. É o 57 de chachotada, essa tropa. É o 57 de chachotada, essa tropa. É o 57 de chachotada. Interson, o som de Curuçá. Lá do Jay Sander. Falei pressão, falei pressão. E agora? Festival da Abacate, a gente tá naturando. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada. Porra, meu microfone. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai ser um assalto pelo, vai ser um assalto forte. Sabotagem do Thiago. Ali eu sou que mata nossa tropa. É o seu conselho de chachota nossa tropa. É o seu conselho de chachota nossa tropa. É o seu conselho de chachota nossa tropa. É o seu conselho de chachota nossa tropa. O som de Curuçá. Já já. É o seu conselho de chachota. Da Alessandre. Tá feliz, bota a mão pra cima que eu quero ver a gente aí. Quem tem uma vizinha fuxiqueira, dá um grito que eu quero ouvir. Quem tem um amigo viado, faz barulho que eu quero ouvir. Bora, bora, bora. É São Caetano. Fica de bobo isso aqui com a gente, era do 51! Parceiro que da Super Máquina que tá aqui presente, obrigado! Tá todo mundo na linha! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Júnior Show. Bora, Júnior Show. Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar conforto. Porém meu coração, mas ela me fez de boa. Bora, Richie! Antigamente pra ele eu era o Romeu. Ela quis terminar, agora se tem. Bora, boneco da fera! O que aconteceu? E aí? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Porra, boneco da fera, viu, bicho? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Cadê Thiago? Thiago! Thiago! Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló. É pressão, pressão, pressão! Você que fez mal do abacate em São Caetano de Velas. Vila E, tá na área. Interson chegando junto. O som de Curuçá. Parceiro Adriano, toda a galera de Boa Vista aqui presente. Obrigado, Adriano. Tá aqui ao lado, toda a galera. Ao lado direito. Teve gente que foi barrado onde Papa Belém, meu irmão. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da Bahia. Vai ter o som de bebê. Te vejo no baile já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te dou proposta. Pressão, pressão pra galera. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Intenção em São Caetano! Acende, apaga. Pressão, pressão, pressão, pressão. Apaga, acende. Pou, pou, papá, pou, pou, papá, pou, papá, papá. Vai, pou, pou, papá, pum. Sei, tei, tei. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Bola, pega a vizinha! Papum, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. As preguei tem doida, as preguei tem doida, doida. As preguei tem doida, as preguei tem doida, doida. As preguei tem doida quando vê os cara doido. As preguei tem doida quando vê os cara doido. As preguei tem doida quando vê os cara doido. As preguei tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Cadê? Tira esse pontinho aí. Bagulho é Mandelão, tira esse pontinho aí. Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma, toma, toma, maneiro. Homem sucuri. Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala. Bora, Gabriel da Abadá, toda a galera pra ali do Inderson, toda a produção do herói. Toma, mandando todos aí no House Mix, tá tudo por conta do boneco, meu irmão. Clareou o 13º pro cara e tá mancando tudo hoje, velho. Zezinho, bora pegar roupa! O som de Curuçá. DJ Ney. Vão nessa fase. Tu não paga uma ida, não, porra, velho. Vai! Esse é o DJ Paulinho. Quer de Boa Vista aqui com a gente, tá todo mundo na área. Obrigado, de Boa Vista. Marcando presença, tá toda a galera. Pressão, pressão, pressão. Vai! DJ Paulinho da Adidas Produções. Posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar. Quem detona? Quem detona? É o intenso. O arrebentão. É o intenso. Som do coração do boneco. É o intenso, som. Pode crer, pode crer. Ei, baby. É o gerente boneco. Esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Com o intenso, o negócio é muito bom. Manda o livre e manda o som. É de levantar poeira. Com o intenso, o negócio é muito bom. Manda o livre e manda o som. É de levantar. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenso, o arrebentão. É o intenso. Vai! Vai dançar. Dançou a nossa, tudo é que vai sofrer. até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Solta a batida aí, compadre. Marcante, São Caetano, vamos dançar! Vem dançar, vem dançar! Intenção pra galera, fechou no abacate! Vem pra cá, é hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs estão turbinados e muito som vou detonar. Vem pra cá, é hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs estão turbinados e muito som vou detonar. O som de Curuçá. Vou dar um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera é de Belém. É da Iguara, meu bem. Didi Mas, meu nato, faz você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia. Da Iguara, meu bem. Solta a batida bem e fica curtida bem. Solta a batida aí, compadre. Vamos lá! Negão da Sucuri, meu irmão! Se liga na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o Interson. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Eu tô dando só as balas pra galera não parar. Vem. Toda a tropa de Boa Vista aqui, presente. Obrigado, toda a galera de Boa Vista. Um abraço pra você, galera do 51. Aqui ao lado, toda a rapaziada. Valeu! Vamos tomando só as balas, vou tocar. Nossa amiga Alice, Matheus, Gabi, Diana, Anderson, Galdete, Netinho, Rômulo. Equipe tá demais aqui com a gente, tá todo mundo na área. É o pote som, as melhores. É a Netinha, viu? DJ Jango vai tocar. Pote som, só sucesso. Agora você vai dançar. Já tem abacatá, né, meu irmão? Pote som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Alô, DJ, o show vai começar. Vamos ajustar o som. Você vai se apaixonar. Zezinho, olha o gerador. 1, 2, 3. 1, 2, 3. X, X, X. X, L, E, X, L, E, X, L, E, X. X, L, E, X. Oh, yes. Gostei do... Bibi Batista, o rei do abacate. Isso aqui, Brasília. Obrigado, Batista. Já tem abacatada, meu irmão. Vamos levar uma saca pro Júnior, mano. Vamos dar certo pra galera. Que a onda de pizza tá acabando com o cara. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecno brega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Vai! Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecno brega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Clareou, clareou! Rapaziada do Aeste aqui presente, todo mundo curtindo, obrigado! No Festão do Abacate, sucesso! Beside me.

e também arrebenta ela, o Wagner tá aí. Não faz mais nada com ela, o avião tá aí. E hoje arrebenta ela, ela flexiona. Qual que vai? Ela flexiona, checa, flexiona, checa, flexiona, checa, flexiona, checa. Olha que flexiona, checa, flexiona. E vem por cima assanhada, ela gosta da brabeza. Vem por cima assanhada, ela gosta. Ela flexiona, checa, flexiona, checa. Flexiona, checa, flexiona, checa, olha que flexiona, checa. E água raiz, ela flexiona, checa, olha que flexiona. Suiga, menino! E vem por cima, assanhada, ela gosta da brabeza. Vem por cima, assanhada, ela gosta da... Porque você não sai daí, e vem aqui. Pode, pode, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Fazendo hora, eu não aguento mais, eu não. Canta aí, garoto. A tela fria do celular, talvez seu pote não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Dudu, já vou pra aí, toma uma, viu, garoto? Vamos, sujeitando! Você não sai daí, olha o chãozinho. Pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. E Gabriel do Abadá, olha, Gabriel! Tamo junto! Ir embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais, eu não. Olha o Juninho, olha, nem pulado aqui do lado, meu irmão. Jajá! Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Em janeiro, Jajá, sua intenção, meu irmão. Aqui. Alô, o boneco disse que não vai deixar, não. Tá com raivinha, vê. Fecha os olhos, cala a boca, vou te fazer esquecer. Tá com raivinha, vê. Tá com raivinha, vê. Fecha os olhos, cala a boca, que eu vou te levar. Do Inter, que é o lado obrigatório do Inter. Um abraço pra vocês. Tá todo mundo na área. Assim não dá. Todo dia discussão, faz mal pro coração. Esse é o som. Paredão do nosso irmão, aumenta aí, papá. Hello. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afoga as mágoas e depois se embriagar. Ah, ei! Sei lá, uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para a gente namorar. Porque essa noite vai ser bom. Intersom. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo. Galera do Inter, aqui com a gente toda, rapaziada. Um abraço pra vocês aí. Vocês dão o celular pro Zezinho mexer e não sabe, pô. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Se deixa amor eternamente. Paredão do tomate. Ele vai vender o celular. Paredão do bebê pra Pocaí. Maurinho Graça. Hello, my baby. Tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afoga as mágoas e depois se embriagar. Ah, sei lá, uma suíte. Eita, abacate, aquele lado, meu irmão. Auxilino na abacatada, agora sim. Porque essa noite vai ser bonegão. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Eita, abacate. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei seu amor eternamente. É, Júnior, se não levantar agora, chame, mano. Me leve pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei seu amor eternamente. Forrozão! Tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afoga as mágoas e depois se embriagar. Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser nossa. Digital Larissa Grana no Shopitel aqui com a gente, tá todo mundo na área! Todo mundo na área! I know I love Curuçá, aparelhagem mais carismática da região. Intersom ou Arrebentão?